ser o melhor, ser o pior, ser o melhor, ou ser o pior, ser o melhor, ou ser o pior, ser o melhor, ou ser o pior. Ninguém quer ser o pior, eu quero ser o melhor. Ninguém quer ser o pior, todos querem ser o melhor. Ninguém quer ser o pior, eu quero ser o melhor. Ninguém quer ser o pior, todos querem ser o melhor. Desde que me entendo ser existente, ninguém quer ser subsistente. Nasce oponente e a intriga nessa briga, quem é a formiga, quem é o melhor, quem é o vilão, quem a seu ouvido traz satisfação. Fala pra mim como que fica, cê dorme na pista que cê se complica. Intriga, briga, mandinga, é claro que é necessário. São mais de 1000 operários em busca do mesmo salário. Na terra pra tudo é disputa, cê brisa, tem gente na escuta. A vida é nós que recruta, os espertos depois que desfruta. Ninguém é seu truta, nego te chuta, cê tá na frente, nego te insulta. Sua conduta você defende, se tu for homem nunca se rende. Quem é malandro sabe de cor, ninguém quer ser o pior. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor. No rap não é diferente, treta por todo ambiente. Religiosamente, MCs batem de frente pra ver quem é o melhor intendente. Pra isso não é repelente. Do rap é ascendente, às vezes retrocedente. Mas é evidente que é a emoção que mantém viva essa nação. Tantos que rima sobre abelha, todo o sistema na sua orelha. Aquele do baile que é só bobagem, será que a lavagem daí a barragem? O mundo quer contra vantagem, ninguém quer viver à margem. Pós-guerra nasceu o baluarte e assim criamos a arte. No trampo é batalha, a vida é batalha. O rap é batalha, na vila é batalha. Tudo é batalha, queda é navalha. Sim, eles molham a toalha. Ninguém é fogo de palha, apenas esperam falha pra ver quem é o melhor, quem é o pior. Ser o melhor ou ser o pior. Ser o melhor, ser o pior. Ser o melhor ou ser o pior.